Dinâmia 075, autorizado de decolagem, sistema 0, vento variável 1 nó. Livre decolagem, sistema 0, Dinâmia 075. Aqui perfeito, estamos na aeronave, no mesmo, na mesma saída do 961. 961. Cono 229, chama agora Recife, frequência 128.35 e alterna 125.1. 2835251, bom dia. É. Chamei 075, decolado 27, chamei agora o controle, 120, decimal 8. 208, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, chamei 675, cruza 1410. Chamei 675, contato na 10, via Sanvuno, para o nível 360. Via Sanvuno, 360, chamei 675, uma possibilidade de São Voleda. Até o perfil saiu, temos 09 na mesma saída. Mantém. 1 no 0 via taxa Índia, no ponto de espera, reporte pronto, que é negado no 0 no 3. E 13 via Índia, reportar a frota, azul 4253. Para o táxi, Oceanero 62-51-144, abordo, 4 horas alterna, galeão. Oceanero 62-51, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via parte taxa Índia, no ponto de espera, reporte pronto, que é negado no 0 no 3. Livre táxi, despacho. Até o ponto de espera e a planta era pronta na torre 863, 62, 5 horas. Azul 2535, autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento calmo. Ali decola pistão 0, azul 2535. Sanvono, próximo ponte espera está pronto. O Xanar 6251, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Alinhar no zero, 6251. Azul 2535, decolado 31, chame agora o controle 120, décima 8. Chamarão 208, azul 2535. O Xanar Novembro Luiz, Oscar Novembro Luiz, que autorizado ingresso, parte principal até o portal 05, reporte ao término. Reportará o término, Oscar Novembro Luiz. Sanvona 340 via Sanvona, azul 2535. Como comandou, azul alfa, X-ray Whisky, positivo ingresso no pátio principal até a posição 08. Alfa, X-ray Whisky, autorizado ingresso no pátio principal até a posição 8, reporte a término. Bem autorizado, reportar a término. É 6251, autorizado a decolar a pista no zero, vento variável 1, não. Excelente, 251, decolado 35, chame agora o controle 120, décima 8. 208, bom dia. Controle Xanar 6251, contato radar decolagem, suba via Sanvuono para o nível 360. Via Sanvuono 360, 6251. Xanar 6075, chama agora Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Direi emitir a frequência, por favor, 62, correção 6075. 6075, frequência 128, decimal 35, alternado 125, decimal 1. De 125, 2835 e antena 135, ONU Oceané 6075. Bom dia. A secundária, ONU 25 ONU. ONU 25 ONU, graças. 6075. Azul 2535, chama Recife, frequência 128.35, alternado 125.1. 12835, 125, azul 2535. Chanel 6251, destino agora Recife, na frequência 128.35, alternado 125.1. Chanel 6251, agora com Recife, 128.35, alterna 125.1, boa. Salvador, Azul Alfa, X-Ray Whisky, informando o término de reboque, 08, bom dia. Gente, Alfa, X-Ray Whisky, bom dia. Torre Controle, bom dia, de Golf Uniforme Lima. Golf Uniforme Lima, bom dia, prossiga. É, autorização de reboque. Estou na remota 13 do Pátio 1, para o mesmo na posição 1-1. Autorizado até o portão 11, reporte ao término. Golf Lima. Solo Salvador de Golf Uniforme Lima. Prossiga. Golf Uniforme Lima, livrando a pista, posicionado na ponte 1-1, término do reboque. Gente, Golf Uniforme Lima, tenha um bom dia. Muito obrigado e um bom dia. 240 para 160, bom dia. Gol 9776, bom dia, acione identificação. Autorizado o na prova de pelo, isso dá para 4.000 pés, o ajuste no 014. Approach, morning, Ocean 6225. 6225, copy this location. Roger, call 6225. Station 6225, with a contact 77 miles north westbound Santa Barbara VOR. Y2P intersection, report to airport soon. QNH1014. Ok, just copy direct Pelo and 1014. Can you confirm the last information? 31171, autorizado para Guarulhos, via Pepezulu 10 Taubaté. Nível de voo 320. Saída, São Bruno, Leda Motiva. Decolagem da pista 10 com primeira curva à direita. Transponder 5127, frequência do controle Salvador 120.8. Está autorizado 320 Guarulhos, pela Pazulu 10, a pista Taubaté. Saída São Bruno, Leda Motiva. Decolagem 10 com primeira curva à direita. 5127, transponder 108, controle de saída, 3171. 3171, planejamento correto, reporte para o pushback funcionamento portão 9. Voo 9776, cancelado de instruções em pelo, visto para 2000 pés, ajustado 1014, autorizado a olhar o sexo da pista 0, é pós-estabilizado. 10, 14, motor estabilizado, final da 190, 9776. Pushback acionamento no 9, Ultra 3171. Ultra 3171, autorizado, pushback acionamento após táxi. Aponta para o táxi, Ultra 3171. Thank you. estabilizando LS 10 com 9776. Boa, 9776, complete a aproximação, chame o torre na frequência 118.95. 1895, obrigado, até mais. Ocean 6225, FTP Flight Duna, descend 2000 feet, Kennedy 1014, Cruise ILS FTP Runway 10, that's established. After Pillow, direct Duna, and descend 2000, or confirm direct Duna now? Negative. After Pillow, that's Duna. After Pillow, direct Duna, thank you. Report 7625. Roger. Controle Salvador, bom dia, Sideral 9972, informação Charlie. Sideral 9972, aciona identificação, veio na proa de Duna, 12 para 3 no país, o ajuste na 014. Proa de Duna, descendo para o Fio 3 mil? Afirmo 3 no país. Descendo para 3 mil, peço, é o 1003, Sideral 9972, obrigado. Any chance for direct Duna 6225? 6225, clear flight to Duna, descend 2000 feet, Kennedy 1014, clear final LS approach runway 10, that's established. Direct Duna, press 8, descend 2000, report 7625. Para o táxi 3171, no TACO 160 a bordo, tem 4 horas de autonomia, está no caminhão. 3171, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10 via Pátio Taxi Índia. Aproxime por outro no ponto de espera, QNH 104. 10 no 4 via Pátio Índia, vai a ponta pronta, 3171. O 9776, no solo aos 21, livre à direita, segue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Livre táxi Alfa, chamada Juliette, bom Establish Ocean 6225. Ocean 6225, complete the final contact call on the frequency 118.195. 118.95, Ocean 6225. Era 9972, desça para 2910, o ajuste permanece no 094, autorizado ele a sucessão da pista no 0, repete estabilizado. Descendo para 2000 pés, 1014, chave estabilizada, será o 9972. Ô Salvador, bom dia, o Rio 59, 73, está com a Charlie, cruzando 220 para 150. Rio 5973, acione identificação, voo direto Duna, descida para 3000 pés, o ajuste no 094. Ok, direto Duna, 3000 pés, com 1014. Voo 9776, próximo a Juliette. Voo 9776, autorizado Juliette para o portão 9. Juliette, portão 9, voo 3171, após a passagem do tráfego que pousa, autorizado alinhar e manter, pistão zero. Após a passagem do tráfego, alinhar e manter, pistão 3171.